E o senhor Raul é daqui do Conselho de Oliveira do Hospital? A família tem casa aqui em Sengião. Sim, nós vimos muitas vezes para aqui nas férias. Desde e vou saber do Conselho aqui é? O Conselho? Do Porto. Do Porto. E o que traz cá mesmo é a família? Sim, é termos aqui a casa de família, juntamos aqui a família toda e vimos para aqui, ali para Sengião, e gostamos desta praia aqui porque tem condições para as crianças entrarem na água. Então já é habitual virem a esta praia? É habitual, sim, venho sempre. E em relação a esta onda de calor, já estava a contar, viu nas notícias ou foi surpreendido? Já estava a contar, é gosto, não é novidade nenhuma. Então acha que estas temperaturas são normais para o mês em que estamos? Claro, são normais. É normal haver ondas de calor. E em relação aos cuidados, na sua opinião, quais são os cuidados que se deve ter? Beber água, manter a sombra, chegar à praia às 5 da tarde, em vez de ser a, portanto, deixar passar a hora de calor, e ingerir líquidos.